Começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Olá, meus queridos amigos, estamos chegando com mais um programaço Mundo Sertanejo. Estamos juntos e misturados a partir de agora. Desde já, um abraço a todos vocês, amigos internautas, que acessam radioestudiobrasil.com.br em qualquer canto do Brasil e do mundo. E também a todos que estão nos ouvindo pela nossa rede de rádios afiliadas pelo Brasil inteiro. Um abraço a todos vocês, amigos diretores, programadores, locutores das emissoras de rádios que exibem o nosso programaço Mundo Sertanejo aí pelo Brasil afora, viu? Quem abre o programa cantando bonito, Gustavo Lima, Doidaça. Tá me provocando a noite inteira, falando em meu ouvido um monte de besteira. Tá colocando a mão por baixo da cadeira, tá se insinuando e eu gostando dessa brincadeira. Chega chegando, bate pra cima, pega pegando, entra no clima. Faz, faz, faz. Chega chegando, bate pra cima, pega pegando, entra no clima. Faz, mais, mais. Virou mulher, tá doida é. Vem que vem com tudo que eu vou dar o que você quer. Tá colocando a mão por baixo na cadeira, tá se insinuando e eu gostando dessa brincadeira. Chega chegando, bate pra cima, pega pegando, entra no clima. Chega chegando, bate pra cima, pega pegando, entra no clima. Faz, faz o mais. Virou mulher, tá doida é. Vem que vem com tudo que eu vou dar o que você quer. Você quer? Virou mulher, tá doidaça. Vem que vem com tudo que hoje a gente se arregaça. Virou mulher, tá doida é. Vem que vem com tudo que eu vou dar o que você quer. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Quero mandar um abraço aos amigos aí de Vanderlei na Bahia, Vanderlei FM exibindo o nosso programa. Inclusive no dia 7 de junho, né? Vai ter a festa aí com o DJ Carrapicho, a festa a festa toma no Fusca, né? Quem ganhar o prêmio vai ser o Fusca cheio de bebida, né? Quem for sorteado vai ter que beber pra caramba. Fusca cheio de bebida, muito legal. Parabéns, DJ Carrapicho, organizando a festa em Vanderlei, na Bahia. Meu amigo Helenaldo, meus amigos da Vanderlei FM, transmitindo ao nosso programa e com muito sucesso. Um abraço, muito obrigado ao DJ Carrapicho, ao Helenaldo, todos da equipe da Vanderlei FM, exibindo o Mundo Sertanejo. Thank you.

Você brincou com minha sensibilidade. É o fim do nosso caso, na verdade. Só nos restam recordações. Não toque em mim. Hoje descobri que você não é nada. Não podemos seguir juntos nessa estrada. É o fim do amor sincero que senti. Mas aprendi fazer amor pra te ferir sem sentir nada. Enquanto eu amava, você me enganava. De igual pra igual, quem sabe a gente pode ser feliz. Você fingiu, você brincou com minha sensibilidade. É o fim do nosso caso, na verdade. Só nos restam recordações. Não toque em mim. Hoje descobri que você não é nada. Não podemos seguir juntos nessa estrada. É o fim do amor sincero que senti. Mas aprendi fazer amor pra te ferir sem sentir nada. Enquanto eu amava, você me enganava. De igual pra igual, quem sabe a gente pode ser feliz. Ser feliz, ser feliz, ser feliz, ser feliz, ser feliz. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Já estamos de volta. O Mundo Sertanejo está no ar. A partir de agora, nós vamos receber um cantor que canta bonito. Ele vai falar da sua carreira, dos seus projetos. Ele que está chegando agora nos estúdios aqui da nossa central de produção, com o nosso querido amigo Zé dos Passos, lá de São Francisco, Minas Gerais, da Rádio Beira Rio FM, que exibe o nosso programa com muito sucesso em toda a região. Zé dos Passos, seja bem-vindo, tá? Daqui a pouco você vai falar com a gente. Também te acompanhando aqui o Geraldo Magela, que é também de São Francisco, e o Geraldo Barros, acompanhando aí o nosso cantor, Raveli Rios, que a partir de agora vai cantar pra vocês. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer imenso, viu? Um prazer imenso estar aqui visitando vocês aqui no Estúdio Brasil, né? Mundão Sertanejo e o Diego Valadares, meu amigo. Sucesso para você e obrigado pela oportunidade. Para nós, Raveli Rios, a primeira vez que vem a Brasília, a capital de todos os brasileiros. Já tive passando aqui muito rápido, né? Mas não assim a divulgação. Uhum. Dessa vez nós fizemos um trajeto passando em Minas Gerais, né? Goiás, e agora estamos aqui em Brasília, né? Divulgando, né? O CD novo, que está quentinho. Claro, quando o Zé dos Passos me comentou lá pelo Facebook que ia te acompanhar até a nossa gravação, e eu fiquei muito feliz. Seja bem-vindo, viu? Obrigado, meu, de coração. Eu estou com o seu CD aqui em mãos. É o primeiro da carreira? Olha, é o primeiro da carreira solo, né? Carreira, porque eu tive solo. Uma dupla por 12 anos. Como a gente teve uma dupla? História. Era Jorginho Cruz e Raveli. Ah, maravilha. Então, mas os caminhos da vida, né? Sim. Eu também conheço essa história. Já gravei, eu gravei 4 em dupla, eu estou no sexto solo. Eu costumo dizer que tudo nessa vida passa, né? Então a gente tem que aproveitar os melhores momentos. Sim, as são coisas coisas boas que a gente vai guardando pro resto da vida, a experiência, principalmente. É verdade, mas com certeza nós. Os ouvintes estão curiosos aí para ouvir as suas canções, ouvir a sua voz cantando. Vamos de música, depois a gente vai falar mais. Chuva de Saudade, é uma música de sua autoria? É, justamente Chuva de Saudade é uma música de minha autoria. É a música de trabalho desse CD, de trabalho, né? É. Muito bem, Ravelli Rios canta bonito no Mundo Sertanejo, Chuva de Saudade. Oh, meu amor, por que você fez isso comigo? Hoje estou tão sozinho, sentindo saudade. Sei que tem um cara andando por aí, te levando flores pra te conquistar. Você pode até sentir algum desejo, mas são os meus beijos que te faz sonhar. Lembra dos momentos que passamos juntos, lembra seu olhar perdido em meu olhar. A lembrança vai machucar seu coração, vai lembrar das suas mãos em minhas mãos, vai se ver chorando. Uma chuva de saudade caindo em seu corpo, olhando seu peito de amor quase louco, chamando meu nome. Uma chuva de paixão cai no seu pensamento, me vendo em seus braços a todo momento. Andando por aí, te levando flores pra te conquistar. Você pode até sentir algum desejo, mas são os meus beijos que te faz sonhar. Lembra dos momentos que passamos juntos, lembra seu olhar perdido em meu olhar. A lembrança vai machucar seu coração, vai lembrar das suas mãos em minhas mãos, vai se ver chorando. Uma chuva de saudade caindo em seu corpo, olhando seu peito de amor quase louco, chamando meu nome. Cantou bonito, música bacana, hein, né? Ravelli Rios. É, essa foi especialmente aos apaixonados, né? Que eu sei que tem muita gente apaixonada por aí. Você é um cara apaixonado? Ah, eu sou apaixonado por tudo, principalmente pela carreira que a gente faz, pela né? Música, pela vida, né? A gente tem que ter prazer em viver, né? E poder mostrar o nosso trabalho com muito amor e carinho também, né? Muito bem. Então a gente tem que se apaixonar com tudo aquilo que é bonito. Exatamente. Eu tô vendo aqui, né, você gravou 12 músicas, um CD bacana, uma capa muito bem produzida, uma foto bacana. É, aí nesse dia nós tínhamos tomado banho. tá bonito. Você fez algumas regravações, né, tô vendo aqui, deixa eu ver aqui, regravação, Qual é a gravação aqui? Me Deixe Só, né? É, Me Deixe Só é uma regravação, um sucesso de Adalberto e Adriana. A gente fez uma releitura, sim, né? Sim, fez muito sucesso com eles. Então, muito, muito legal. Essa página de amigos, né? A com página de Chororó, foi muito sucesso, você regravou. Ficou legal? Então, é... Vamos cantar ela ao vivo? Vamos sim, vamos fazer uma palhinha. Vamos fazer uma segunda pra você. Vamos lá. Ficou legal. Fizemos até uma batida diferente, mais atual, que é o sertanejo universitário, né? Muito bem. Então, é mais ou menos assim. Vamos lá. Ravel Hills ao vivo. Vamos lá. Ela ligou terminando tudo entre eu e ela. Disse que encontrou outra pessoa. Ela jogou os meus sonhos todos pela janela e me pediu pra entender, encarar numa boa. Como se o meu coração fosse feito de aço, pediu pra esquecer os beijos e abraços, e pra machucar ainda brincou comigo. Disse em poucas palavras: por favor entenda, o seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigos. Assim, como é que eu faço ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se ainda existe alguém comigo, tudo dela e eu não sei. Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Rapaz, a nossa dupla ficou boa, hein? Rapaz, vamos tocar esse trem pra frente aí. Primeira e segunda de primeira. Já arrumei meu parceiro, Zé Passo. É, nova dupla. Nova dupla. Ravel Rios e Diego Valadares. Beleza pura, vamos que vamos. Vamos fazer show lá em São Francisco. Se Deus quiser, vamos lá. Muito bem, enquanto você toma uma aguinha, essa música, deixa eu ver aqui que nós vamos tocar agora, é Latidinho. Como é que é a história? Então, essa música eu fiz assim por acaso, uma brincadeirinha, né? É, e você acredita que é uma música que hoje não pode faltar no meu show? É mais dançante ou romântica? É um breguinha. É um breguinha. Vou mostrar pra você, olha como que é. Canta um refrão que a gente toca ela na íntegra, aqui no então, CD. Então vamos lá, ó. Por ela faço de tudo, tô parecendo um cachorrinho. Dei uma casa na praia, dou dinheiro pra gandaia, ainda dou os latidinhos. Afé, mano. Vamos ouvir, canta bonito, Ravel Hills, Latidinho. Por ela faço de tudo, tô parecendo um cachorrinho. Dei uma casa na praia, dou dinheiro pra gandaia, ainda dou uns latidinhos. Quando ela sai de casa e me olha com carinho, fico tão emocionado, dou um cheque assinado, ainda dou uns latidinhos. Mas se ela tá com fome, vou pro fogão rapidinho. Faço comida da boa, levo pra minha patroa, ainda dou uns latidinhos. Meus amigos estão dizendo que eu vou acabar sozinho. Tá apertando a coleira, mas eu digo que é besteira, ainda dou uns latidinhos. É, quem avisa, amigo, é. Fique esperto, companheiro. Eu tô ficando quebrado, meu dinheiro tá curtinho. Já não tem mais emoção, agora durmo no chão, fico só nos latidinhos. Quando eu estou com fome, ela faz um pirãozinho. A comida é bem salgada, como pouco e bebo água e só dou um latidinho. Rau! E bem baixinho. Mas se ela tá deitada, fico abanando o rabinho. Ela diz que tá cansada, trabalhou de madrugada, hoje não tem latidinho. Chega pra lá! A minha grana acabou, fiquei pobre rapidinho. Ela já me deu fora, pegou tudo e foi embora, e acabou os latidinhos. Mas, já pra casa, seu sem vergonha, vê se larga do meu pé. Quando eu estou com fome, ela faz um pirãozinho. A comida é bem salgada, como pouco e bebo água e só dou um latidinho. Rau! E bem baixinho. Mas se ela tá deitada, fico abanando o rabinho. Ela diz que tá cansada, trabalhou de madrugada, hoje não tem latidinho. Não insista, ó! Oh. Ei, mulher difícil. A minha grana acabou, fiquei pobre rapidinho. Ela já me deu fora, pegou tudo e foi embora, e acabou os latidinhos. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação: Diego Valadares. Estamos de volta. Mundo Sertanejo está no ar. Ô Zé dos Passos, chega aqui. Chega aqui pra falar com os nossos ouvintes do Brasil inteiro. Chega mais Zé dos Passos, diretor da Rádio Beira Rio FM de São Francisco, Minas Gerais, que exibe nosso programa. Tudo bem, meu amigo? Beleza, Diego, aos ouvintes da Rádio Estúdio Brasil, do seu programa Mundo Sertanejo. E você sabe, né, da importância hoje que tem o seu programa, que tem a Rádio Estúdio Brasil para a Rádio Beira Rio FM, com certeza para toda São Francisco. Obrigado, meu amigo. Então, eu só quero agradecer a você por esse espaço, por a confiança que tem, né? E a gente está aí com o Ravelli Rios, né? Um garoto que é... De futuro. De futuro. Canta, é uma primeira. Agradecer também o Geraldo, que confiou, né? Porque a pessoa está lá em São Paulo, né? E fala da, tô falando do programa Mundo Sertanejo, falando da Rádio Estúdio Brasil. Sim. E de repente acredita nesse projeto, né? Um projeto que para eles é um projeto novo ainda, né? Exato. Mas com certeza é um trabalho que vem ajudando aos artistas, né? Que está um pouco distante ainda do grande público, né? É verdade. Eu espero que com esse espaço que está tendo, que vocês tá tendo essa atenção maior para os artistas, com certeza fica mais fácil para que não só o Brasil, né, mas que o mundo possa conhecer Ravelli Rios a partir de agora. Muito bem. Então eu só tenho a agradecer, quero agradecer a você, agradecer o Edelso, né, ao Cleito, agradecer também a Zélia, porque desde o momento que nós fizemos essa parceria e a gente tem trazido aqui já alguns artistas e vocês têm dado essa atenção não para mim, mas com certeza para a Rádio Beira Rio, para toda a diretoria, a dona Maria da Conceição. Né? Então, com certeza, falou muito mesmo, obrigado. Ô Zé dos Passos, leva o nosso abraço aqui de toda a nossa equipe, para os nossos ouvintes lá de São Francisco, Minas Gerais, da Beira Rio FM, nossa parceirona. E o programa lá diz que é sucesso em toda a região, né? Graças a Deus, o Mangela está aí, ele é ouvinte da Rádio Beira Rio FM, além de ouvinte, divulgador do Ravelli Rios, né? Sim, e o que a gente possa fazer é também abraçar essa causa, né? A Beira Rio está lá de portas abertas, não só para o Ravelli, mas com certeza a gente já toca o trabalho de todos os artistas. E o Cabra você, Danado toca por lá? Toca? Cabra Danado não pode faltar, né? E senão a dona Maria da Conceição nos puxa a orelha. Eu falei para vocês esses dias, né? Que Angústia. É uma música que eu não conhecia, né? Quando a noite chega. E que hoje é uma das músicas mais bem executada também na nossa programação. Olha só, eu te agradeço muito, meu amigo. Angústia é uma música super romântica. Eu fui muito feliz ao gravá-la, né? Então tá bom, Zé dos Passos. Obrigado, meu amigo. Leva nosso abraço a todos lá, viu? Ravel Rios, meu amigo. Beleza. Aqui hoje comigo, cantando, falando. Daqui a pouco os contatos para shows, viu? Beleza. Essa música, Amor Inconsequente, é mais uma composição sua também, é? Também, é uma composição minha. É uma música assim, tá mais na linha do sertanejo universitário. Oh, faixa 2, vamos ouvir? Faixa 2, vamos lá. Então, canta bonito, Ravel Rios, Amor Inconsequente. O sentido e a razão não vale nada. Por isso é que esse amor não vai seguir na mesma estrada. Indefinido esse olhar e misterioso. Por isso é que esse amor está ficando perigoso. Agora vamos conversar. Segredos podem revelar que amor assim não pode durar. Mas cara de não sentir amor inconsequente, eu e você vivendo. Eu nunca vivi com ninguém desse jeito, amor assim perfeito não dá. Por isso é que esse amor está ficando perigoso. Agora vamos conversar. Segredos podem revelar que amor assim não pode durar. Mas cara de inocente, amor inconsequente, eu e você vivendo. Eu nunca vivi com ninguém desse jeito, amor assim perfeito não dá. Mas cara de inocente, amor inconsequente, eu e você vivendo. Eu nunca vivi com ninguém desse jeito, amor assim perfeito não dá. Cantou bonito, Amor Inconsequente. Quero mandar um beijo carinhoso para nossa querida amiga Vânia Rocha, em Pouso Alegre, sul de Minas. Todos os ouvintes aí da 90.9, onde estarei fazendo show brevemente. Vânia Rocha, um beijo para você, para todos os amigos, o primo, toda a galera da 90.9 que exibe o nosso programa em Pouso Alegre, para toda a região com muito sucesso, viu? Obrigado pelo carinho de todos vocês aí. Ravel Rios, essa música Fica Comigo, que daqui a pouquinho você vai cantar, já fala um pouquinho dela, é do seu CD, é inédita? Não, essa é uma regravação, né, também, que fez muito sucesso com o grupo Asas Livres, né? É uma rocha assim, bem romântico, que a gente também está mesclando bem o repertório para poder, né, viajar por esse Brasil inteiro aí, levando a nossa mensagem. Exatamente. E para contratar o seu show, um show alegre, dançante, como é que os nossos contratantes, o Brasil inteiro... faz, né? Os contatos telefônicos, nas redes sociais. Opa! Esbagai então... aí, como diz nosso amigo Luiz Alberto. É muito importante. Bom, é fácil, é só ligar 011 São Paulo, né? Uhum. 011, e aí tem 97156-2142, né? Você vai estar ligando e falando com o Geraldo Barros e agendando show, agendando entrevista, falando, sabendo mais a respeito da carreira do Ravel Rios. Sim. E também você pode encontrar todos esses contatos, nossos endereços eletrônicos, uhum, na internet, né? Ou você clica direto no Google e puxa a ficha inteira e já encontra o site. Ravel Rios, com dois L, né? Com dois L. É muito fácil. Ravel Rios, é fácil demais. Ou então, Facebook, é só clicar Ravel Rios que vai aparecer. Né? Muito bem, meu. E a gente tá lá os contatos, pode ligar pra gente, a gente tem o maior prazer em falar com você, atender. Uhum. E o Geraldo vai agendar uma entrevista, vai estar. Vamos estar à disposição para levar nosso trabalho. E vamos pedir aí os nossos diretores, programadores de toda a nossa rede, que baixem a sua música para tocar na programação local, Eu agradeço. E pode deixar que a gente vai continuar tocando aqui, viu? Infelizmente, nosso horário, nosso tempo é meio corrido, mas pode ter certeza que a gente vai continuar tocando sua música. Muito obrigado por ter vindo, participar do nosso programa. Mais uma vez, Zé dos Passos, ao Geraldo Magelo, ao Geraldo Barros, que fazem parte da sua equipe de produção. E você, volte mais vezes, viu? Passando por Brasília, não esqueça de nos visitar para falar mais do seu trabalho, para contar as novidades. E pode continuar contando com a gente, viu? Olha, Deus abençoe, né? Que proteja vocês e esse programa maravilhoso no ar, sempre com um grande sucesso, cada vez mais. E eu estou muito feliz da vida, agradeço também pela oportunidade, né? O Adelson Moura, você, Adelson Diego Valadares, Moura, né? A X-Lene, né? Que é a nossa técnica, mandando essas lindas músicas aí para você, viajando por esse Brasil afora. Exato. Te agradeço de coração, o site é www.ravelrios.com.br E o telefone para show, mais uma vez, é o 011-7156-2142. Isso, beleza. Muito bem, Ravel Rios, seja bem-vindo, tá? Sucesso nas suas andanças, divulgação pelo Brasil inteiro. E volte mais vezes, meu amigo. Valeu. Sucesso para você. E essa música Fica Comigo, você vai ficar cantando aí para os nossos ouvintes. Está no seu CD. E para adquirir o CD também é só acessar o site. Isso, né? Acessa o site e você pode baixar automaticamente lá em MP3. Ravel Rios. Todas as músicas. www.ravelrios.com.br. Isso, beleza. Aí o contratante Brasil inteiro, contrate esse show que vale a pena, viu? Meu amigo, sucesso, vai com Deus. Obrigado igualmente. Fica comigo, canta Ravel Rios no Mundo Sertanejo.